Está começando mais um Geek Geek. Eu sou o Charles Rosenberg. Eu sou o Pablo Marques. E estamos hoje com a participação especial do Fernando Cobaia, de São Paulo. Fala aí, Fernando. E aí, galera? Beleza, hoje nós vamos falar sobre ódio, né? E talvez também a gente vai contar até com a presença do Rick, né? Do Ricardo. Isso, se ele aparecer no meio do caminho. Se ele aparecer, eu odeio atraso, cara. Tá bom, é isso aí, hoje vamos conversar sobre ódio, né? E eu já queria dizer de antemão que eu odeio tudo, cara. Eu odeio tudo. E eu odeio editar podcast. Nossa, cara, editar podcast é um saco. Não, ainda bem que o Pablo, né, está com um certo, digamos assim, tempo ocioso, né? Tô. E está se incumbindo desta missão, né? Isso. O que você mais odeia, Fernando? Que eu mais odeio? Aham. Uhum. Ah, não sei muito bem. Sei lá. Você odeia tudo, né? Não, olha só. Eu também não sabia o que eu odiava, né? Aí pra cobrir, assim, pra não ficar muito sem graça, eu falei que eu odiava tudo. Na realidade, também eu não sei o que eu odeio, né? Tá, então, antes de entrar numa discussão acalorada, séria e odiosa sobre o assunto, vamos pra leitura dos comentários. Leitura dos comentários, vamos lá. Bom, a gente ficou devendo aqui os comentários do Geek Geek Urra 6, né? Esse aquele aí que a gente falou sobre a escola. A gente teve muito comentário, acho que foi um dos que mais bombaram. Foi, bastante, cara. Estranhamente, é o que menos tem a ver com o nosso assunto. Com certeza. Aliás, eu queria ter falado alguma coisa, né? A esse não que não tivesse nada a ver, mas eu queria deixar um recado, que é outra coisa também que eu sempre quis dizer e nunca disse. Crianças, não tentem fazer isso em casa. Não sigam o nosso exemplo. Estudem bastante, estudem bastante. Não, não, bom, o exemplo do Pablo pode até seguir, mas não siga o meu. Muito bom. Cara, só te cortando, meu pai ouviu, bicho. No começo ele começou a achar engraçado, começou a rir, depois foi ficando sem graça. Aí depois ele viu também que não ia adiantar e começou a rir de novo. Tem um comentário do Felipe. O Felipe? Foi o Felipe que deixou o comentário. Que a empresa que ele trabalha também desenvolve pra Nokia. Uhum. Ele acha que dependendo se o iPhone e os Androids continuarem caros, aí a Nokia ainda tem esperança com o Symbian. Mas eu acho que não, vai vir outros celulares mais baratos aí. Ah, com certeza. Boa, beleza. Um outro comentário também aí que marcou presença. Ah, valeu, Felipe. Ah, toda opinião é importante. Embora eu discorde. Outro comentário foi o do Corvo. Ah, é? O Corvo. O Corvo, o que, que o Corvo falou aí? Ah, ele basicamente, ele falou o seguinte, que não se vira geek, né? Que se descobre geek, porque ser geek está no DNA. foi legal. Profundo isso aí. Profundo. Ah, ele tinha comentado aqui sobre o Enhanced AAC. A gente comentou naquele episódio sobre a gente não fazer, né? Aham. Uhum. É, ele falou que o N95 toca, é verdade. O meu tá atualizado, toca sim, mas não toca com as figuras do Enhanced AAC. Ah, tá. Então perde o sentido, né? Perde o sentido, não adianta fazer. Mas, quem sabe, né, futuramente, fica aí a opção. E um outro comentário foi que o Marcos deixou no GGH7, o tapa-buraco. Ele falou que achou legal a ideia de postar no Gengibre, mas que gostaria que nós ainda continuássemos comentando notícias no podcast semanal. É, eu acho até porque é o seguinte, como tem muitas notícias, né? A gente também não vai faltar notícia pra comentar, né? A gente pode comentar algumas durante a semana, né? E reservar algumas pro podcast, né? É verdade. As mais importantes, as mais, né? É verdade. Bom, mas eu tenho uma notícia aqui bombástica, mas daqui a pouco a gente fala sobre ela. Bom, então o que que eu odeio? Cara, se eu for falar o que que eu odeio, eu vou ficar... Não, não posso falar. Eu vou ficar sem cliente, cara. Não. Eu não odeio cliente. Eu não odeio. Eu amo meus clientes, mas eu odeio cliente chato, cara. Não, é o cliente troll, né? Nossa, não alimente os trolls. É. Cara, eu odeio cliente chato, cara. Meu Deus. Ah, só pra constar. Bom, hoje é meu aniversário de casamento, de 5 anos de casamento, né? Então saímos, eu e o Pablo, pra comprar algumas coisas pra comer, né? Minha esposa queria comer uma torta, aquele tipo de coisa. A gente comprou. Quando chegou, cara, a torta tava azeda. Que ódio, cara. Quando abriu a embalagem, né, subiu aquele cheiro de azedo. Aí a gente chegou na coisa lá, aí a mulher simplesmente olhou pra gente e falou assim, Foi mal aí, hein? Isso acontece. Ah, acontece, aham, acontece. Principalmente em Abadiânia isso acontece. Lembrei do, daquele negócio lá do MTV que você me mostrou um dia. Qual? Merda Acontece. Ah, é. Já assistiu, o Fernando, aquele programa da MTV? Eu acho que não passa mais. É o Merda Acontece? Não, eu não assisti. Eu também não, mas eu assistia no YouTube. O apresentador do programa é o Senhor Cocô. Aí ele vai contando, né, as cagadas do pessoal lá, tá legal. É, muito tosco. Ah, é, eu acho que hoje eu tô assim porque eu não tô bebendo vinho, cara. Eu tinha que ter um vinho aqui hoje. É, você não bebeu vinho hoje? Não, hoje não. Não parece que você não bebeu. Eu estou exatos 30 minutos sem beber álcool. Eu odeio a geração Z. Geração quem? Geração Z. Que é isso? Cara, é aquela rapaziada que nasceu, ó, eu não sei se o Fernando nasceu depois disso, mas que nasceu depois de 91. Não, algum dos dois você vai ofender. Você tá com quantos anos, Fernando? Eu tô com 16. Você tá com 91. Você tá com 16, eu vou fazer 30, então tem um extremo grande aí, olha lá o que você vai falar, hein? Não, a geração Z é aquela que nasceu depois de 91, ó, o Cobaia nasceu logo no início, talvez ele escape disso. Mas que... finalzinho. Ah, beleza. Então, ela nasceu ali naquele afã, ó, que cresceu em volta de redes sociais e tudo mais, e que o mundo ali pra eles resume a MSN, Orkut, YouTube no máximo. Cara, não fala isso! Não fala isso, meu... A minha salvação como dono de provedor é isso, cara! Mas, gente, ou povinho ou geraçãozinha pra ter mente bitolada, viu? Eu quero deixar bem claro que se tiver um cliente meu ouvindo isso aqui, essa não é a minha opinião, essa é a opinião do Pablo. Usem bastante Orkut, bastante MSN e YouTube à vontade. Tá bom, tá bom. Eu descobri como é que faz cache do YouTube agora no provedor, né? Tá, então agora você não tem problema pra... Não, pode usar à vontade. Ah, beleza, beleza. Mas, cara, esse pessoalzinho é difícil de lidar, sabe? Mas por quê? Não, pensa aqui, minhas irmãs. Os Ubuntu lá em casa, né? Uhum. Eu tive que instalar outro programa, uhum, né, de mensagem instantânea, só pra que houvesse suporte a emoticons. Ah, não, cara. Sério? Ah. Aí, pra você ver a conversa delas, é uma loucura. Por exemplo, elas baixaram um emoticon legalzinho, que é alguém rindo. Aí coloca lá ki, H-I, né? Pra dizer que é o hi-hi, entendeu? Aí escreve hi-hi-hi várias vezes, apareceria o emoticon várias vezes. Até aí, uhum, normal, o pessoal faz isso. Não, mas aí elas colocaram como palavra o HI mesmo. Uhum. Aí, por exemplo, se ela coloca alguma palavra com HI, tipo acolhida, uhum, né, alguma coisa assim, aparece um camarada rindo no meio da palavra. Ah, cara, que coisa... E se fosse apenas com um, tudo bem, mas é com vários. É ai, coisa pra ai, coisa pra oi. Cara, aí tudo que tem toda isso vez, no meio toda vez da zica. Que me falam de bate-papo na internet, eu só lembro daquela conversa clássica. De Mirk, na época do Mirk ainda, né? Mas uhum, até hoje é a mesma coisa. Eu sempre falo isso no podcast. Mas, olá, vamos teclar? Aí, vamos. Não, tá. Não, você quer teclar? Quero. Você é homem ou mulher? Mulher. Quantos anos você tem? Sei lá, 15. Onde você mora? Ah, eu moro em tal lugar. E você? Ah, eu moro em tal lugar. Qual música você gosta? Ah, eu gosto de tal música, não sei. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Próximo, agora é a vez do Cobaia. Diga algo que você odeia. Algo que eu odeio, vamos ver. Pode ser qualquer coisa, qualquer não precisa nem coisa ser relacionado à tecnologia. Aliás, esse podcast já tá deixando de ser um podcast de tecnologia. Eu odeio o povo que vai no meu trabalho encher o saco. Ah, é? Eu não sabia que você trabalhava. Conte-nos a respeito do seu trabalho. Descreva-nos. Ah, eu trabalho como monitor de laboratórios de informática. No meu colégio. Aí sempre tem um Zé Mané da faculdade que vai encher o saco. O que eles fazem? Porque ela não pode ir MSN, ou normal. Assim, tal. Sempre tem um mané que tenta no MSN e ainda deixa o saco quando eu peço pra fechar, né? Nossa. Ai, terrível. Aliás, tem uma notícia sobre isso. Ah, é? É. Foi o quê? Foi em alguma coisa referente à banda larga, móvel. Uhum. Sei lá, teve um evento aí que um camarada, a gente comentou aqui, que dizia que a na verdade TI tolhe a criatividade porque corta o YouTube, né? Hein, Fernando, no outro podcast a gente falou sobre a notícia, que eu não sei se foi pro ar. Acho que não foi pro ar. O cara lá falando que as empresas que proíbem MSN, Orkut e genéricos aí, diz que corta a criatividade do funcionário, né? diz que faz o funcionário perder produtividade. Tá. É, não é bem assim. Não, é possível usar o Orkut pra trabalhar? Complicado, né? É. Talvez dê pra ganhar emprego. Mas agora, pode falar. Agora, YouTube, dependendo do que você trabalha... Não, se for uma agência de publicidade, alguma coisa, vamos lá ainda, né? Mas... Quem falou isso foi um publicitário, então... Não, então tá, E tinha lá a sua ele razão. Ele tem a verdade dele, né? Bom, Fernando, mas lá no laboratório não tem firewall, não, instalado? Tem proxy, tem tudo, só que sempre tem alguém que consegue burlar, né? Depois eu vou te passar um programinha, não é bem um programa, ele é uma coisa que roda em... É, um programa, que você consegue controlar totalmente, cara, o MSN. Ah, mas legal seria você poder fazer um bloqueio por acondicionamento, né? Como? Tipo quando você tá tentando ensinar um cachorro, sabe? isso é interessante, prossiga. Você colocaria a ideia, vou patentear. Não, o que o Pablo está falando aqui é para adestrar os usuários. Vamos lá. Seria o seguinte, você coloca um programinha no computador, um dispositivo USB que vai embaixo da cadeira, no assento da cadeira. Para assimilar o comando com... Isso, para sincronizar a cadeira com o que está sendo exibido na tela, né? Então toda vez que o MSN, o YouTube ou o Orkut abrem, é mandado um impulso elétrico até esse equipamento na cadeira. Da ordem de 220 volts. Ah, é pouco. Não, tá, vai lá, vamos lá, prossiga. Tem potencial. Então, tipo, a pessoa acessa o Orkut, ai! Ele vai tentar acessar de novo, ai! Resumindo, num comportamento primário, ele vai assimilar o choque com o Orkut. Exato. E não vai mais acessar o Orkut, com medo de tomar um choque. Muito bom. Lógico. Mas, e se ele acessar em pé? Boa. Bom, Kobay, aproveitando que a gente ainda não falou, né, com você, diga-nos, de onde você é, quanto tempo você escuta o nosso programa, quem te apresentou? Bom, eu sou de São Paulo, escuto desde a edição 4, o Ricardo que me apresentou ele. Certo. E o que mais? Que você acha disso? Qual a sua relação com computadores? O que você achou do Geek Urra? Ah, eu gosto muito de informática, aí eu comecei a escutar por causa de ser um podcast geek e tal, aí acabei começou a ser mais... humorístico, né? Beleza. Não, aí muito bom. Você tá de parabéns, é um garoto exemplar, escuta Geek Urra. Né? Todos sigam o exemplo. Todos sigam o exemplo. Acho que só de fazer isso você já merece nome no nosso Hall da Fama, né? Você sabe uma coisa mais interessante? Eu também sou ouvinte do Geek Urra. Uau, parabéns! Não, pode parecer óbvio isso aí, mas toda vez. Bom, porque se, no caso a gente poderia simplesmente gravar, você editou, colocou no ar e pronto, né? Ah, beleza. Mas eu sinto a necessidade de ouvir. De novo, beleza. Não, eu não ouço, depois que eu publico eu não ouço mais. Mas claro, né, o dia inteiro lá ouvindo a mesma coisa. É, né? Verdade. Volta, verdade. Edita, volta, cola, volta. Não tem como, né? Agora eu... Você escutou os episódios antes do 4? Escutei. Droga. Escutei. Só o 2, não, eu 3, meio segundo. Ah, nossa, não, cara. Tá de parabéns também. Que bom também que você ainda continua escutando. É, de parabéns. Se esses já não estão tão bons, imagina o 1 e o 2. Ah, o 1 e o 2 estavam terríveis. Não, mas é isso, esse aí é o Kobay, então, que está participando aqui conosco, né? Legal, ouvinte da Fiel. Tem uma coisa que eu odeio em informática. Nada funciona do jeito que é pra funcionar, cara. É verdade, cara. Nada funciona do jeito que é pra funcionar. Exemplo. Vamos supor, você vai configurar um AP pra ele fazer o que tem que fazer, que é distribuir sinal pros computadores e tudo. Tá, tem um procedimento pra você fazer isso. Né? Existem regras pra você fazer isso, mas nem sempre funciona do jeito que você quer que funcione. É. Não, eu vi o Charles mexendo aqui com as configurações do Wi-Fi. Pelo amor de Deus. É ou não é? Aquilo ali não é coisa de Deus, não. Não. Inclusive, depois a gente pode postar a maldição wireless. São Wireless, cara. Você já viu esse post? Você já me falou dele, cara. Não... Vale a pena, vou procurar a maldição Wireless. Então, é verdade, isso é um ponto que eu odeio. Às vezes a coisa é simples. Isso me lembra quando eu fui passar minha camiseta. Eu olhei, eu fui passar uma camisa, né? Eu precisava sair, minha mãe tava ocupada. Eu falei, então eu vou passar minha camisa. Pausa dramática. A gente tá falando de problemas de informática. O que tem a ver com camisa? Passar uma camisa. preço pra sair. Não, mas aqui, olha só. Aí eu olhei a etiqueta da camisa. Uhum. 100% poliéster. Beleza. Peguei o ferro, aí eu tirei a roda. Poliéster. Ótimo, era pra funcionar, não era? Eu não sei onde você quer chegar, mas tá, era pra funcionar. Na hora que eu encostei o ferro na camiseta, na gola da camiseta, a camiseta encolheu, cara. Pô, Pablo, mas isso é normal. O quê? Tava escrito poliéster. Poliéster. No ferro também tava na posição poliéster. Você não acha que era pra funcionar? Mas quanto tempo você ficou com o ferro em cima da camisa? Rápido, encostei e tirei, queimou. Derreteu. Não, queimou não. Derreteu. Minha camiseta acabou. Perdi minha camisa, era uma camisa legal, sabe? É, camisa legal de poliéster. Outra coisa, que a informática é apenas uma ilusão. Como assim? Quando você começa a mexer, você se empolga todo. Você acha que informática vai resolver todos os problemas. Porque as máquinas são flexíveis. Você pode usar um programa para fazer quase tudo. Quando você chega, é um trem engessado. Por exemplo, um programinha que você quisesse, queria que fizesse simplesmente uma coisinha diferente, sabe? Assim, tipo, uma coisinha, sabe? Diferente. Uma coisinha. É. Um emoticon. Não tem como fazer, cara, entendeu? Não tem como você simplesmente... Ah, esse aqui... Aliás, essa é uma grande ilusão do software livre. Isso é uma grande ilusão do software livre. É porque se o programa não faz o que você quer, você faz ele fazer o que você quer. Exato, e não é bem assim que funciona. Com certeza não. Ah, não, eu fico pra morrer com isso. Cara, eu odeio. Isso faz me lembrar daquela... Me faz lembrar daquela velha frase clássica de informática e internet, né? É. Que a informática veio pra resolver todos os problemas. Principalmente os problemas que não existiam. Exatamente. Né? Será que a gente consegue lembrar algum problema que não existia antes da informática? Com certeza. Ué. Você se preocupava em gravar ligações antes pra gravar um podcast? É verdade. Aliás, não existia podcast. Não existia podcast. Todos os problemas em volta do podcast só existem por causa da informática. Fazendo uma analogia em volta desse assunto, também não teria o problema da edição do podcast, que é muito chato. Com certeza, com né? certeza, com certeza. É verdade. Né? Não teria problema de ruído, né? Uhum. Muitas coisas acabariam. É verdade. Né? Vou fazer que nem o Una Bomber. Matar quem? Todos os caras de informática. Lembra desse cara? Não. Era um professor de matemática meio louco aí, que ele fez um manifesto contra a informática e o capitalismo e começou a enviar cartas bombas pra cientistas de TI. Nossa. É, o bicho era pesado. Una Bomber. Cara, mas eu fico pensando, se não tivesse internet, se não tivesse informática, será que o mundo seria realmente melhor? É. Esse silêncio responde. Pra que você costuma usar mais o computador, Fernando? Eu gosto de programar e criar página web, né? Então eu uso bastante pra isso, pra ler feed. Uhum. E as bobagens, né? Messenger Cult. Não, mas, olha, mas veja bem que ele é um usuário que faz alguma coisa útil, né? Faz. Né? Bom, eu já usei muito o computador pra isso. Uhum. Mas atualmente, basicamente, eu uso pra gerenciar o provedor, né? Ou seja, se não houvesse informática, você não precisaria. Não precisaria gerenciar o provedor. A compensação também não teria rendimentos com o provedor, né? Então anulou, né? Uma coisa anula a outra. Mas, basicamente, a única coisa de útil que eu tô fazendo com o computador ultimamente é isso. Gerenciar o provedor. Ué, você não falou que ia fazer alguma... Você não falou duas coisas que você tem feito? Não. Não, pois é. Mas aí agora eu vou falar outra, né? Ah, bom. Infelizmente eu ainda uso o Orkut. Nossa, cara, vai perder a audiência depois dessa. Eu ainda uso muito MSN pra conversar borracha. Só, mais nada. É. Cara, a única coisa realmente útil dos últimos tempos, na minha opinião... Assim, útil, uh-huh. É VoIP. VoIP é muito... Ah, é. Bom, tenho usado bastante também. Mas odeio porque nunca funciona direito. Não, aqui funciona. Aqui funciona legal. É, então beleza. Bom, e uma prova disso é essa, né? A gente tá conversando com o Fernando lá em São Paulo. Cara, outra coisa que eu odeio. Aliás, eu odeio sistema operacional. Pode ser qualquer um. Tá, mas como você ia fazer alguma coisa sem o sistema operacional? Pois é, por isso que eu odeio. Olha só, vamos lá. Por partes. Vamos, que nem Jack Stripador. Por partes. Uhum. Eu odeio Windows. Cara, todos os programas funcionam em Windows. Porém, o Windows é caro. Bom, é caro pra você, pra mim não. Não, mas eu quero fazer a coisa direito. Não, eu não quero fazer a coisa direito. Eu odeio estar tá fora da lei. Ah, tá. Tá, beleza. Vamos lá. Eu odeio o Ubuntu. Então por que você usa o Ubuntu? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar um Windows. Nossa, o Pablo acabou de se declarar aqui, né? Não, Não, mas... Então toda aquela coisa do software livre, da comunidade GNU, aquela coisa de coisa... O quê? Resume-se porque você não tá podendo comprar um Windows. Não é porque... Não é exatamente porque eu não posso comprar um Windows. É porque é o seguinte, eu me recuso... Eu me recuso a pagar mais que R$200 por um software que é essencial pro PC. Eu não acho que há algum software que valha mais que isso. Ó, do ponto de vista comercial, eu acho que também poderia custar isso aí, né? Exato. Bom, se custasse R$200, com certeza eu compraria. Né? Então, enquanto a Microsoft está ganhando dinheiro aí só com órgãos públicos, grandes empresas, ela poderia estar ganhando dinheiro com todo mundo, né? Porque, ó, pensa bem, o Windows é, vamos dizer que é a melhor plataforma? Vamos dizer que é a melhor plataforma pelo seguinte, né? Bom, a gente não usa o sistema operacional, a gente usa os programas para o sistema operacional. E todos os programas estão disponíveis para Windows. É verdade. Não é? Pensa bem, se você tem um programa, por exemplo, vamos supor que eu não use o Photoshop e eu use o GIMP. Bom, ele tem para Linux, ele nasceu no Linux, mas ele tem uma versão Windows também. E, por fim, eu odeio macOS. Bom, macOS... Mac, né? Uhum. E aí, já teve alguma experiência com Mac? Fernando, sim. Ainda não. Ainda não. Pretende ter alguma experiência com Mac? Pretendo. Tome cuidado, isso pode ser fatal. Uma revelação a fazer. Eu descobri, não no sentido pejorativo da coisa, mas eu sou usuário Mac, cara. Como? Ah, sei lá. Não, usuário é Apple. Não é Mac, porque... Não, porque eu tenho 3 iPods. Não, mas um iPod não é bem assim um usuário Apple. É, verdade. Né? Sim, o iPod é admissível, né? Mas, cara, eu odeio a Apple. Então, se eu fosse engenheiro da Apple, eu ia fazer um produto novo. O quê? Apple I hate. Apple I hate. Cara, Apple, I hate Apple. É terrível, cara. Cara, assim, eles fazem produtos... Não, vamos ser sinceros, agora falando sério. Eles fazem produtos bons. São produtos com ótimo acabamento. Cara, eu não gosto de Apple porque eu não tenho dinheiro pra comprar Apple. Pronto, vamos falar a verdade. Mas... Se eu tivesse condições de escolher uma coisa ou outra, eu pensaria... Eu teria uma coisa e outra. Não, ou excluindo, vamos lá. Ah, tá. Se eu tivesse que escolher entre um PC e um Mac, eu pensaria duas vezes. Mesmo que eu tivesse muita vontade de comprar um Mac, eu pensaria duas vezes antes de pecar, porque eu não quero ser escravo de Jobs. Cara, isso tá me parecendo... Ah, bom, isso é notório, né? Todo mundo já sabe. O que é? É uma seita, cara, isso. É seita. Isso é uma seita. Uma seita. Maligna. Eu odeio seita. Que ele é do mal. Ele é do mal. É. Não, e pior é que todo mundo acha ele... Uau. Não, cara, já... Bom, a gente não tem, assim, autoridade pra falar sobre isso, mas vamos lá. O Steve Jobs chega lá no keynote dele, né, que ele faz lá. Bom, aí viu aquele do iPod Nano, aquele primeiro que lançaram, que ele colocou no bolsinho da calça? Uhum. Sabe, Fernando, aquele bolsinho que não serve pra nada, que tem nas calças? Uhum. Pequenininho, só pra pôr moeda mesmo. Aí o cara chega, tá lá milhares de pessoas lá assistindo, né. Aí ele chega sem nada nas mãos, né, tranquilo, para lá. E fala que achou uma utilidade pro bolsinho da calça, que é pra colocar o iPod Nano e todo mundo... Ah! Ah, cara, fala sério, pelo amor de Deus. O que é que tem demais nisso? Não, ele distorce a realidade. Ele distorce a realidade. Aliás, uma coisa que eu queria, falando em distorcer a realidade, que eu queria dar uma sugestão pra todo mundo aqui que tá reunido aqui agora, neste momento gravando. Aliás, uhum. Eu acho que eu vou colocar isso no ar que vale a pena. Uhum. Já notaram aqui também o Nerdcast? Distorce a realidade? Como? Qualquer coisinha que eles falam, o pessoal cai na gargalhada. É verdade. Não é assim? É verdade. Aí, por exemplo, se eu tivesse no Nerdcast agora e acabasse de falar isso, todo mundo ia ter que... Né? É verdade. Assim, eles induzem o ouvinte ao riso, eles parecem super engraçados. Mas na verdade não são tão engraçados assim. Cara, sabe o que você tava aparecendo agora com esse negócio? O quê? Com essa fala aí, tapa na pantera, cara. Tapa na pantera? Ah, pelo amor de Deus. Mas, né, então, assim, eu queria sugerir, assim, do fundo do coração, que vocês fossem, assim, bonzinhos comigo e com todo mundo, e sempre que alguém falasse alguma coisa, todo mundo caísse no riso. É, né? Verdade. A gente vai seguindo a escola de Jovem Nerd e Steve Jobs. Fernando, você já teve alguma experiência de alguma coisa na informática aí que era pra ser daquele jeito e não funcionava do jeito... Bom, já sei. Com certeza você já deve ter tido experiência em alguma parte assim de design. Vai desenvolver uma página, aí você roda ela no Firefox, ela roda beleza, você roda no internet, ela não fica bem. Seguindo o exemplo do novo layout do Big Fiurra, né? Ai, Não funciona mais em Internet Explorer, né, Pablo? Não. Você já viu lá, o Cobaia? Não, cara, vira uma porcaria aquilo. Fica tudo sobreposto, cara. É, não, pelo amor de Deus. Eu tô pensando, acho que vou ter que voltar com o layout antigo. Eu, pelo menos por enquanto, né? Ah, nem vai que testando droga. Outro. Pega aquele, o blog antigo e testa nele. É. Emula o Internet Explorer no... É, vou ter que fazer isso, eu não tinha feito. No coisa lá. Ah, não, que droga. Odeio Internet Explorer. Odeio, assim, odeio do fundo do coração. Com todas as minhas forças. Bem que o 8 agora parece que vai vir melhorzinho, né? É, mas aí até quando? Tem gente que usa o 5 e o 6 até hoje? Deus me livre. Não, lá no correio era o 5. Até o 6. Eu também. Ah, nem sei, cara. Eu uso mais o Chrome. Se a gente tivesse mais ouvintes, a gente poderia, né, dar um de Steve Jobs e falar assim, sei lá, vocês só vai poder usar agora o Safari, sei lá. Safari, pelo amor de Deus. Um exemplo, né? Não, tá bom. A partir de agora, todo mundo que tá ouvindo o Geek Q tem que usar Opera. Nossa, Opera é muito... Ah, sei lá. É. Ah, usa o que quiser. Agora, sério, vou usar olha o só. Link, pronto. Esse layout, ele funciona perfeitamente bem no Opera. Ele funciona perfeitamente bem no Firefox. Ele funciona no Chrome. Ele funciona no meu Opera Mobile. Já testou no Conqueiro? Não, deve funcionar no Conqueiro também. Ele funciona perfeitamente no navegador do Nokia, no celular da Nokia. Nossa, cara, isso é humilhante. Sério? E não funciona no Internet Explorer. E é uma bosta no Internet Explorer. Como é que entende isso? Cara, você sabe que quando eu fiz aquele layout do Yebadiani, eu procurei seguir o máximo possível web standards, né? Cara, mas eu tive que fazer tanta gambiarra pra porcaria funcionar no IE, cara, que sem noção. No Firefox, você joga lá as propriedades do CSS, funciona que é uma maravilha. No Internet Explorer, a porcaria não funciona. Principalmente quando se trata de posicionamento de div, cara. Ah, terrível. Pelo amor de Deus. Odeio Internet Explorer com todas as minhas forças. Vamos lançar uma campanha no Geek Geek Urra? Não usa Internet Explorer? Ah, não precisa. Só deixar o layout do jeito que tá. Mas isso corre o risco da pessoa entrar e pensar que o podcast não é uma coisa muito bem elaborada, né? Não, uma coisa meio amadora. E, de fato, se ela escutar, ela vai ver que é. Mas é? Ah, então, o Cobaia sugeriu uma coisa. Ah, a gente pode colocar um JavaScript e colocar, ó, esse site é apenas visualizado em qualquer outro navegador. Menos Internet Explorer. Pode fazer isso. Tem como fazer isso? Tem, acho que tem. Vou fazer um JavaScript rapidinho pra carregar uma caixa de diálogo, né? Identificando se for um IE, acabou, não tem jeito. Ó. É, só uma caixa de diálogo resolve. Exato. Uma caixa de diálogo, pronto. É o Java Box, né? Isso. É o Box, né? É. Usa um Box e coloca assim, ó, pra detectar quando a pessoa entrar com o IE, qualquer versão, aparece o boxzinho lá falando isso, falou aí. Simples, né? Não, opa, simples, beleza. Pronto, ótimo. Não, tranquilo. É bom que aí a pessoa entra e vê lá, né? Olha, esse site é visualizado em qualquer porcaria, menos no Internet Explorer. É, essa coisa odiosa. Eu odeio. É. Teve uma época que eu coloquei no meu blog um JavaScript que entrava com o nome da pessoa. Aí dependendo do nome... Bom dia, boa tarde, mensagem. Olá. É, legal. Dá pra criar cookies também, né? Você visitou esse blog pela terceira vez. Já é a quarta. Desde que vez. Você limpou seus cookies. Cara, agora pensando aqui, mudando um pouco de assunto, mas não saindo do assunto ódio, eu acho que eu tô ficando ranzinza, cara. Eu acho que eu tô ficando velho ranzinza. Velho ranzinza. É. Completou 30 anos. Completei 30 anos. Não, vou completar em janeiro, né? Inclusive, estou aceitando presentes. Se o quiser me mandar um gadget, eu vou aceitar. Pede pro Rafa lá do Papo de Geek. Ah, é verdade. E, cara, é incrível, mas quando eu falei no começo do programa que eu odeio tudo, cara, realmente eu tô odiando tudo, cara. Sabe o que é você ficar estressado assim e não ter saco pra muita coisa? É. Não, eu também, quando eu mudei pra Abadiânia, né, eu achava muito estranho esse negócio de ser muito quieto, sabe? Uhum. Aí depois eu comecei a ir na cidade, tô começando a pegar alergia, barulho, passa um carro, eu começo já a tremer. Pronto, você tocou num ponto aí, cara. Tocou num ponto aí que é o seguinte, cara, eu não suporto mais barulho, cara. Eu não suporto, eu não tenho mais saco pra barulho. É estranho. Deixa eu só contar a história do meu celular, eu contei no episódio passado, não, né? Qual? Do V3. Qual a história? Que eu quebrei o V3? Não, não, isso você não contou, não. Essa, aliás, eu não tô sabendo. Velho ranzinza, tô odiando tudo, cara. Não tem paciência pra nada, mas... Tá, peguei o celular e fui ligar pra alguém. Não lembro quem que era. E aí, eu tô... E esse celular, ele já tinha caído água nele, né? É, isso você falou, né? Então, ele tava falhando as teclas. E eu precisava fazer uma ligação importante, meio urgente. Tô tentando ligar e a porcaria não funciona. Tô tentando ligar e a porcaria não funciona. Aí eu peguei, bati ele na mão. Não funcionou. Deu uma pancadinha assim no chão, não funcionou. Cara, eu só vi a hora que eu taquei essa porcaria no chão, velho. A sorte é que ele bateu no tapete, depois bateu no chão mesmo, maciço, né? Funcionou. Só que quebrou o vidro, né? E manchou o display. Mas agora tá funcionando. É, com display manchado, né? Display manchado. E Playboy. Você só vê metade do número que você tá ligando. Então, se for, por exemplo, um 4, você fica na dúvida se você discou um 9 ou um 3, sei lá. É, parabéns. Tô parabéns. Bom. Tô muito bom. Aviso, o Ricardo entrou. Ah, beleza. Opa, o Ricardo entrou no finalzinho. Não, finalzinho nada, depois a gente edita. Depois você edita. Depois eu edito, tá bom. Está adicionado. Pronto, está gravando. Bom, e pra quem não conhece o Ricardo Mazzarioli, ele é um ouvinte, né, do... Nossa, que óbvio, né? A gente convidou ele pra participar. O que mais? Eu não sei. Não, ah, ele e o Fernando Isso, Cobaia uh-huh. estão no Dois Poetas na Escola, que exatamente. Atualmente tem... Tamo. Pois é, aí é que a gente não sabe exatamente, a gente pensou que era dois poetas. Isso. Aí a gente chegou à conclusão que era três, de repente a gente já aumentou pra quatro. Já tem quatro, né? Então agora que ele está aqui, ele pode explicar. Aí vai explicar por que é que tem cinco poetas na escola, sendo que o nome do blog... É quatro. Então tá, você poderia explicar pra gente? Fazer o quê, né? Mas vamos lá. Tipo assim, era só dois no plano quando a gente criou o blog. Só que quando, tipo, é ruim postar toda hora e pra fazer poesia demora um pouquinho, tem que ter inspiração. Com certeza. Não é todo dia que acontece um probleminha pra nós escrever. Então nós colocou mais gente pra ir postando. Só que não adianta também. Logo serão retiradas. Amém. Bom, mas o Fernando não tem muita cara, assim, de jeito de poeta, né? Ah, ele é nerd gordo. Sou gordo, tá? É bom, ele é nerd gordo, então eu não posso falar nada, eu também tô gordo e sou nerd. É, eu sou nerd magricelo. Eu tento, eu odeio quando eu chego numa roda e só tem gente conversando sobre emagrecer. Você fica sem assunto, né? Eu fico sem assunto, cara. Eu tento passar dos 52 quilos, eu não consigo. Você postou o meu vídeo do como emagrecer? Não. Vocês já viram o meu vídeo ensinando a emagrecer? Não, quero. Acho que o Pablo vai postar então depois. Eu Exato. Fiz um vídeo, como emagrecer sem gastar dinheiro. É. Emagreça rapidamente sem gastar dinheiro. Então a gente vai colocar aí. Ó, pra ambientar aqui o Ricardo no nosso assunto, a gente tá falando sobre ódio. Ah, só. Tem alguma coisa em informática que você simplesmente odeia? Eu? É? Não, abriu. É, você. Ah, não sei, acho que eu odeio odiar. Odeio odiar. Então ele ama a informática, né? É, então eu já falei no começo do programa que eu odeio tudo, cara. Tô virando um velho rabugento. Cara, achei a palavra, é rabugento, não é ranzinza. Como é que é risada de rabugento? Mais ou menos. Que coisa tosca. Pô, o Silvio Santos ficaria melhor, né? Ah, mas o Silvio Santos não é um velho rabugento. Ele é um velho rabugento. Não, ele não é um velho rabugento. Ele tem se mostrado muito rabugento ultimamente. Tipo? Ah, ele não tem paciência mais com os participantes do programa. Ah, mas ele esculacha. Silvio Santos é gostosinho. Gostosinho. Peraí, como é que é esse negócio aí? Peraí, que é? Explique-se melhor. Ah, cara, tipo... Os ai ai ai ui ui dele. Ai ai ui ui. É umas coisas de louco. Viu que eu tô pegando o esquema assim, ó. Ai ai ai ui ui. Show aí que eu tenho que comer. Ué? Ué, que aí quem é que vai comer? Eu tenho que comer, eu dei minha presença só. Ah, então tá bom. Participação breve do... É, não, também ele não odeia nada em informática, não merece estar aqui conosco hoje. Vai comer mesmo. Vai embora. Valeu. Tá bom, falou, mas... Falou, até logo e ouça o episódio 008. É. Cara, eu tô ficando um bom imitador, eu imito até Skype já. É. Mas pô... Outro exemplo clássico, dummies. Nossa, ai, pelo amor de Deus. Gente que não tem noção. Aliás... Não, a questão não é nem do cara ser newbie, nem de ser dummy, nem de nada. O negócio é, cara, porque eu posso muito bem ser newbie em alguma coisa, mas ter noção, né? Exemplo, eu acabei de instalar um programa, e esse programa eu ainda não tô habituado com ele. Mas como eu sou um cara que tem noção, eu vou procurar, aprender, né? E vou pesquisar, e acabo me interagindo, me informando ali e começo a usar o programa. Uhum. Mas igual o Pablo falou, o sem noção, prossiga. Terrível, terrível. A gente, assim, que não aprende, não... Ah, é terrível. Você tá lendo, você vai mostrar pra ela, você clica naquela opção, é. Dá tempo de você ler todas as opções 3 vezes na tela. Peraí, que eu vou pegar um papel pra anotar. Ah, terrível. Fala, não. Eu ia contar uma, mas é de cliente, eu não sei se eu devo contar. Não, conta aí. Mas provavelmente esse cliente também não vai ouvir um podcast. Não, não vai ouvir, né? A gente não... Ok. Instalamos a internet, né? Aí o técnico deixou o nome de usuário, a senha, pra ele poder, né, acessar, fazer o acesso no hotspot, né? Beleza. Passa 20 minutos, o cliente liga. Aí eu, Winner, boa tarde, né? Fala, quem tá falando? Fala, Charles. Não, é o seguinte, é porque eu tô tentando acessar a internet aqui, o seu técnico acabou de instalar, mas não tá entrando na internet. Eu falei, você tá digitando seu nome de usuário e a senha corretamente? Tudo minúsculo, junto? Tô. Bom, deixa eu olhar no sistema aqui pra ver se não teve algum erro de cadastro, né? O seu nome de usuário é tal, tudo junto, minúsculo, sem acento? É, isso mesmo. Então no campo usuário você tá digitando isso. Pô. E a senha é essa, tal, essa mesmo? É. É, observa o seu caps lock não tá ligado, né? Não tá ligado. Ah, mas apareceu um cadeadinho aqui? Não, tem um cadeado aqui. Não, então tenta de novo. Vamos lá, soletrando, digita aí o nome do usuário, senha. Olha, não tá ligando, não tá acessando de jeito nenhum. Então vou mandar o técnico aí pra ver o que pode estar acontecendo, né? Aí o técnico foi lá. Aí foi, eu olhei aqui no log do servidor, o cliente conseguiu conectar. Quando o técnico chega, eu falei, aí, o que era lá? Não, é que eu tava digitando o nome de usuário e senha na tela de logon do Windows. Cara, que ódio!